Jesus, eu vou viver. Só assim neste mundo eu posso vencer. Ele prometeu antes de subir, eu convosco estarei. Salvador, nesta canção eu venho humilde te suplicar graça e poder, pois ó Salvador, eu muito fraco sou. Então, Senhor, só tu pode salvar. Temer pelo mundo.